Oi. Chicory. Sobrou dois? Sobrou três. Tem que acelerar então. Assim, o negócio assim, quando começou a ficar tranquilo, é acelerar. Ver se acelerando dá algum erro. Olha o buraco. Você tem? Ué, eu posso todo mundo fazer inimigo. Não, aqui todo mundo inimigo. Quando tem duas pessoas, é fácil de chegar numa coisa assim do tipo. Tem fome, né? Tem os inimigos. Tipo assim, daí ninguém perde, né? Aí ninguém perde. Vamos tentar mais uma vez. Você vê que assim, às vezes a gente fica tão preocupado com o negócio da vida e do jogo que a gente negligencia o som ou ouvir o que tá rolando assim como música, né? Assim. Então a gente vai tentar de novo também com essa coisa assim, tipo, como que eu faço um som legal agora, né, contribuindo legal. E também isso assim, tentar dar um pouquinho mais de densidade pra coisa, assim, tipo, então é pontilhismo, né, é pipocado, mas mais pipoca, assim. Não tem problema se a gente perder mais, assim, a gente vai perder mais rápido, né, vida eventualmente, mais mas legal, brincar, vamos deixar a coisa um pouquinho mais agitada. Essa foi a primeira também, né? Tá bom? Ainda de olho aberto. Cinco vidas, né? Cada um tem. Tava com quantos? Pode roubar. Perdi uma vez e pagou. Você perdi uma vez e logo acabou pra mim. Não, é cinco, Ah, você perdeu uma vez e acabou. Cinco vidas. Não, é cinco. É pra ser... Por isso que eu tô falando assim. Pra fazer mais agitado, porque daí a gente pode perder um tanto de vida e no começo é tudo bem e depois vai ficar melhor. Tá. Nada. Bora. É mais uma vez. Pensa assim, que, como o jogo não consegue ser bem feito no sentido da competitividade, então tem isso. Assim, o objetivo maior é não perder antes do do que ganhar. O que a gente quer ganhar é se tocar muito pouco. O objetivo maior realmente é fazer essa textura com todo mundo. Assim, né? O objetivo maior é perder legal. Então. Perder bonito. É não perder. Perder bonito. Não é Os vencedores ajustam.